bom demais. Meto com as amiguinhas, puxadinha, é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando os doidinhos, o melhor gatão. Elas me dão, ela, ai, ela que quando me vem passando, é sim. As amiguinhas com Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pá, chefe é chefe. E quando me vê passando a doidinha, vai logo atrás. Bora, Renato, bloca roxo, pai. É como eu com as amiguinhas com Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É lá, querosinho. Os meninos vêm logo atrás. Swing não, se amostrando. Amiguinha com Xandinha é bom demais. Entro com as amiguinhas com Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me rebaçando é na frente. Mas elas gritam, elas gritam. Quando me rebaçando você. Mas elas gritam, ai fui. Fala Brunão da madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas que Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me rebaçando o Xandinha vai logo ali. Aí como eu tô com as amiguinhas com Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, é pai. Quando me vê passando o Xandinho vai logo atrás. Eita, Biel. Lucas Braga, eu tô aqui só passando tempo, mas o chefe é você. Kleber Show. Tô com suas primas, com Xandinha é bom demais. Tô com as amiguinhas, com Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vê passando, o brangeiro vem atrás. Mas elas gritam, ah, ah, ah, ah, ui, ui. Quando me vê passando, bora tambor. Elas gritam, ai, ui. Baiaca! E como tô com as amiguinhas, com Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me vê passando, as meninas vai logo atrás. Chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, vai e vai. Tento com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Chefe, chefe, né, pai? Chefe, chefe, né, pai? Agora o Pino, chega você. Bora, Bodinho! Quando me vê passando, avião. Alô, Pacheca! Você não é chefe, não, você é patrão. Rancho do Pacheca. Vidraçaria Sá. Trabalhamos com vidros temperados, box para banheiros, espelhos e jateamentos. Nayane Rodrigues, moda íntima. Ela pega a terra. Renato do Jato Sassante, balançando a galera. Ai, meu patrão, Jorge Luiz, você pode ir. Isso aqui é do GD, ó. Nos grupos do WhatsApp, todo mundo tá falando que vai ser diferente, só o que tão comentando. Galera tá no clima, tá tudo esquematizado. Vai ter forró na chácara, todo mundo convidado. Liguei o paredão, já comprei a bebida, mandei encher a piscina, convidei as meninas. Só as selecionadas, a mais top que existe. Até pra sua enquete, eu já mandei o pão. Já não é que é sábado, o fim de semana chegou. Vai rolar a farra na chácara do meu avô. dizia o profeta Isaías 70. Solteiro não leva chifre, é por isso que ele é casado com ele mesmo. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí. Vai, tia, meu pai. Em nome de você, Claudinho, Daiane Rodrigues, bora íntima. Essa eu garanto. Vieram me falar que você já tá aprontando, por aí ficando. Toda noite sai pra curtir. Ó, terminamos e você nem deu um tempo. Tá é bebendo, não teve respeito por mim. Sei que sua intenção é de tirar onda. Fala que tá por cima e eu tô por baixo. Querendo botar em minha fama de corno otário. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí. Solteiro não leva não. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro. Tô nem aí. Solteiro não leva chifre. Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe. Tô nem aí, tô no avião. Fala meu amigo Lamartine Lázaro. Lamartine Lázaro. É, João Pessoa. Já tá aprontando, por aí ficando. Toda noite sai pra curtir. Mal terminamos e você nem deu tempo. Tá é bebendo, não teve respeito por mim. Sei que sua intenção é de tirar onda. Fala que tá por cima e eu tô por baixo. Querendo botar em minha fama de como otário. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí. Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe. Tô nem aí, solteiro não leva chifre. Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe. Tô nem aí, solteiro não leva chifre. Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe. Tô nem aí, Satã CD gravando tudo. Vai, passando com o Vaguinho. Esse avião vai. Acho que é Diniz, amanhã é Diniz. Ô Satã, quero voar. Vai. Matheus Cauã, sucesso! Clientes e amigos da Vidraçaria Sá. E a parte de você que sobra, vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar. Uma dose que eu toma, uma boca que beija, pode demorar mais. E a parte de você que sobra, vai me acompanhar. Vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar. Uma dose que eu toma, cada boca que eu beija, pode demorar mais. Ainda deixo de te amar. Sejam todos bem-vindos ao show do Jato Sassá. Música. Eu vou sair pra beber. Hoje eu não tô legal. Aí acabando a vida social. Se quiser me encontrar, eu tô no mesmo barzinho, na avenida principal. Sentado na mesa sozinho, esperando. Saí do meu peito, com alguém pra puxar a cadeira pra me consolar. Mas tá demorando. Eu já tô na sétima dose, pedindo oitava sem gelo pra ver se arrabe. Levanta o seu copo, diga comigo, diga. Que a parte de você que sobra, eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar. Cada dose que eu toma, cada boca que eu beija, pode demorar, vai. E a parte de você que sobra, vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar. Aquela dose que eu toma, ainda deixo de te amar. Vidraçaria Sá, a beleza espelhada em você. Contato 98803-3121, 98193-7050, 3275-6322. Para de falar que não tem sentimento. De vez em quando liga só pra passar o tempo. Já que é assim, não sente a minha falta. Explica a ligação às três da madrugada. Alegria sabe. Eu sei que beijo meu rosto, mas quer minha boca. Quando me abraça, imagino meu corpo sem roupa. Que morre de medo de me ver saindo. gravações e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Balançando a galera. Não dá pra escutar de mim, coraçãozinho de cimento. É pena, eu vou doar, mas eu quero mais o solamento. Nasceu na infância. Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi. Joga a mãozinha pra cima, cancela o que balança pro lado. É hora de dar tchau, é hora de dar. Mas se você tá namorando e tá chegando o carnaval, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Hoje já passou da meia-noite, ela ainda tá com o personal. É hora de dar tchau. Pra você que tá sabendo, tá chegando o carnaval, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Lá na boate, essa mata na RG é juvenil. E aí, GT? Ai, delícia, papai. Sucesso, hein? Tem que dar tchau no carnaval, vamos curtir o GT. Quis cuidar de mim, coraçãozinho de cimento. Arrependeu, morreu atrás, não quero mais o salamento. Um desenho da infância, resgatou minha confiança. Você não souber o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi assim. Joga a mãozinha pra cima, cancela o que faz mal. Balança pro lado, um, dois, três, vai! É hora de dar tchau, é hora de dar. Se você tá namorando e tá chegando o carnaval, é hora de dar tchau. Safadão e o GT. É hora de dar tchau, safadão, tamo junto. Atenção, pelotão. O capitão está aqui. Ele nunca saiu? Vai. Atira. Clientes e amigos da Vidraçaria Sá. Bora fabar, bora mexer. Tem vida própria, eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga, sabe bem devagar. É do sandinho que as gostam, então pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que eu vou começar. Esse bumbum que faz tumbaratu, esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu. Joga, mãe! Esse bumbum que faz tumbaratu, esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu. Joga ele pra mim, vai. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu, baratu, baratu, baratu. E bumbum, hein, mãe? Joga pro gordinho! Esse bumbum que faz tumbado, esse bumbum que faz tumbada, esse bumbum que faz tumbado. Moleque, cê desce, olha o babado, baratum, baratum, baratum, baratum. Cê avião, chama na pressão, vai! Tudo com psss! Load CDs, gravando tudo. Sem dúvida, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga, trava, trava e vem devagar. O gendinho que elas gostam, então pode aumentar. Tem espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Se duvida, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga, sabe, vem devagar. Do Xandinho que elas gostam, ai, pode aumentar. Tem espaço pra bunda gostosa, acompanha o Xandinho, vamos começar. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum, baratum. Que bumbum, esse bumbum que faz tumbaratum, baratum. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbaratum, esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum, baratum. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbaratum, esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum, joga pro Xandinho, tumbaratá, baratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum. Joga ele pro ar. Vai! Vai pra checar! Eu uso crioulo, tem crioulo no tubaracatu. Aí nessa vai outro, me enganei de novo. Vai, tome swing na cabeça. Black CDs. Vidraçaria Sá, a beleza espelhada em você. Ligar meu violão, um copo na cerveja. Eu não tô nada bem. Ei, Brunão, te amo, porra. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei de novo, eu quero. O safô diz, mais uma vez eu tomei banho por você. Mais uma vez o meu coração deu. A culpa do céu. E deixar que sofrendo eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar. A viola, tu me ama? E agora fala. Que droga de amor é esse que sentia? Eu era o amor da sua vida. Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Vanusa, venha minha filha, venha. Pegar meu violão, um copo, a cerveja, uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem. E minha ex beijando outro dentro do carro. Dois pra um lado, pro outro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carreta, nervoso, calma. Eu não fiquei com ninguém esperando. Confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei pai com você. Mais uma vez, canta comigo, Vanusa, vai. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar. E ainda me amava. E agora fala. Que droga de amor é esse que você tinha? Ontem eu era um amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? Pra você. Sassa, balançando a galera. Vidraçaria Sá, a beleza espelhada em você. Até o fim do ano eu começo meu projeto. Ei, juro que até tentei. Cheguei a perder uns quilos. Eu sou pino reto, é meu inimigo definitivamente. Eu não aguentei tentação. Fim de semana, churrasco, cachaça, bebida, não dei conta não. Joguei fora a batata doce e o pote de whey protein. Eu dei. Eu paguei 12 adiantado. Fui 2 meses só coçado. E o resto faltei. E essa barriguinha sensual, poucos podem conquistar. Eu não nasci pra ser, filho. Exercício bom pra mim é levantar copo de uísque. Eu não nasci pra ser, filho. Exercício bom pra mim é levantar copo de uísque. não nasce pra ser. Levanta o copo aí, moçada, vai! Eu não nasci pra ser pedir, eu não nasci. Exercício bom pra mim é levantar copo de supino reto, mas meu inimigo é Nath Play. Ah não, não aguentei tentação. Fim de semana, churrasco, cachaça, bebida, não dei conta não. Joguei fora a batata doce e o pote de whey protein. Eu dei. Eu paguei doce adiantado, fui dois meses só cursado e o resto faltei. E essa barriguinha sensual, todos podem conquistar. Eu não nasci pra ser, eu não nasci pra ser. Braçaria Sá, a beleza espelhada em você. Contato 98803-3121, 98193-7050, 3275-6322.